Estacionamento 225, mostra a identificação autorizada de cada bom. Ele separa 4 mil pés, ajuste no 01. Uno 759, a linha mantém cabeceiro na 0. Quilosa, mantenha a posição. Gol no 759, solo 37, libere direito, solo em 121 no decimal lá. É o 55, vibrando. Você poderia confirmar o solo 219? Afirmo. 1219 para o gol 1759. 895. Salvador, gol no 092, sinal da 10, baixado e travado. Sapatango, gol piloto, autorizada a decolagem de som no 7, vento 350 graus com 3 nós. 1759, autorizada a decolagem de som no 0, vento 350 graus com 3 nós. Gol no 755, escuta, bom dia. Falou 755, bom dia. Alfa Kilo Pato 3, quando lá tem seu sinalizador, remota prevista 03. Gente, obrigada. Alfa Kilo lá, falou micro 03, gol no 755. Solo, voo no 649, portão 2, para o posto de Canadá. Podem vir só o Santa Táxi, gol no 649. Santa Táxi, no 649. Patango Golf Quilosa, decolado aos 39, chame controle em 199 decimal 1. 098, obrigado Golf Quilosa. Controle para Patango Golf Quilosa. Patango Golf Quilosa, contato radar, só para uma centena atrás da água. Uma centena na água, Golf Quilosa. Baixou e travou, gol no 092. Gente, gol no 092. Gol 1759, decolado aos 4 segundos, controle em 1999, decimal 8. 198, bom dia. Salvador, é o gol no 759, vai passar 2 mil. O perfil da El, como ativa? É 3 mil, pés de vida tráfico decolando, após 3 mil, vou direto Leda. É, confirma pro gol no 759? Vou direto Leda da presente no 759. Direto Leda da presente, gol no 759. America 229, clear to a mile level, descend 4,000 feet, grenade 1015. Six. 4234, a gente precisa do Chantar Taxi. Eu não, escuta permanente controle. A direita, Livre, o Golf Piloto, uma antena sai da árvore, seguindo para o 70. Eterna Livre, Cristóvão de Golf Piloto. Alô, 092, muito bom dia, autoridade Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera torre, em 118 decimal 95, ajuste no 095 Malvoco. Até o ponto de espera da pista no 0 via Índia, o ajuste 1895, no 64, bom dia. Aguarde. 0 na 0 graus com 3 nós. 2 aí, 5 desça para 2 no pés, autorizado final, reporte estabilizado. Passaria 2223 autorizado direto voar, direto conquista. Direto conquista, 2223, obrigado. Passa até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera torre, 118 decimal 95, ajustando 095. Da Juliette, voo 092. Voo 092, após a passagem da Embraer Azul, à sua frente, ingresso Juliette, no através do 08, vai seguir o fórum até o 10. Vai ceder a passagem para Azul, após o 08, vai seguir o fórum. Please stand the present for 7224. 4225, completamente visual. Tem condições de voador na interceptar? Temos. Gente, voador na reposta estabilizada. Voador na reposta estabilizada, 7225. Coluna 649, decolado alto 46, chame controle em 1998. 198. Rodou, bom dia, agora 649. Gol no 649, contato radar, sua para 360 na série da Euleda. Da Euleda, 360. Azul 4234, ali mantém cabeceiro no zero. Vitor, te ajuda até o confino PLB? Já por de lenda, pro gol na 649? Inicialmente, quanto tempo precisa o gol na 649? Mantém a perfil. Azul 4234, autorizada a decolagem, pista 10, vento 030 graus com 3 nós. Paulo Salvador na escuta do Sam Mike, Hotel Oscar. Sam Mike, Hotel Oscar, chame só em 1 ou 2 no decimal 9. Bom dia, o Mike Hotel Oscar solicitando autorização de reboque do pátio 3, posição 10, para o pátio principal, índia de número 2. Chame só em 1 ou 2 no decimal 9 para o reboque. Entendi, é autorizado o reboque? Negativo, chame o solo em 121 no decimal 9. Ok, entendi. Azul 4234, decolado ao 49, chame o controle em 119 decimal 8. 19-8-4234, bom dia. Azul 4234, decolado na PUCA. Azul 4234, contato radar, 0330, sair da PUCA. 330 na PUCA, 4234. Você precisa do endereço, Xenem 6285. Xenem 6285, torre, 1-1895. Torre, 1-1895. 6285, Erica 239, descend 2,000 feet, clear to LS final post steps. Okay, clear 2,000 feet, post steps on final break and 239. Xenem 6225, autorizado post 1-0, vento 020 graus, com 3,9, QNH 1-0, no 5, check 3 post. Baixado, gravado, Xenem 6225. 1-0-1-5-2. Salve Salvador na escuta do Sam Mike até hoje. Mike até hoje. Bom dia, Mike até hoje, na solicitação de autorização de reboque do pátio 3, posição número 10, para o pátio principal. Índia de número 2. Santa Igreja no Grande Pátio, Mike até hoje. Sim, será sim, graças. Passou com o Vitor Thiago Del Golfo, 5-5. Triângulo Vitor Sinali Hotel, chame na interseção. O número 49 chama Recife, 1251. Poderia repetir, por favor? 125, decimal 1, com centro Recife. Obrigado. Chiné 6225, solo 52, libere direito, chame solo em 121, decimal 9. 121, decimal 9, com 12. America 239 Tower, 118 decimal 95. Only 95, America 239. Vitor Charlie Hotel, copiador? Hotel American 239 on final runway 10. American 239, continue report, report to Altamar, currently in the gear down and lock, QNH 1015. Continue approach, report to Adam Walker, landing gear down and lock, 1015, American 239. Chiné 6225 é o solo. Chiné 6225 na escuta do solo. É Chiné 6225 na escuta da torre. Fica o Delta para Manati, o nome é o país. Chiné 6225 na escuta. Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette 01 no portão. Brasil, no... a partir dos motores no pátio, né? Tem que autorizar esse tipo de procedimento com a. Fale com a torre 1 no 8.95. Já informei eu mesmo, chame agora o controle 119 decimal 8, bom voo. Ai, que cuidado, confirme intenções. Hotel American 239, is Adam Walker inbound, landing gear down the line. America 239, clear to land, runway 10, wind 020 degrees, 3 knots. Clear to land, runway 10, American 239. Mike Echo Delta, na escuta da torre. Está coordenado com a Infaero? Ok, ciente. Mantenha baixa a altitude, reporte no término, Mike Echo Delta. 105, né? Vou para o nível 105, 802. Vai para pouso, o Golf Kilo. Vitor, sai até a Laguarde, por causa da esteira de turbulência do 757 que pousou no 90. E 5362, desce para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado final, reforço estabilizado. 2000 pés, 1015, livre LS, chamada estabilizada, 5362. Eight, this is one way to the right, and contact ground 121, this 19. Right, 129, American, 239. Papatango Vita Charlie Hotel, autorizada a decolagem, pistão no 7, o vento 090 graus com 4 nós. Alpha Juliet Gate 11. Okay, Alpha Juliet Gate 11, American 239. Vitor Charlie Hotel, decolador 59, fazer controle em 199-8. 98, graças. 9, ação de identificação, autorizada a chegada a bombe. Desce para 4000 pés, ajuste no 015. Papatango Vitor Charlie Hotel, contato radar, sou para 100 na saída. Centena na árvore, Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, voltando, mantém o perfil? Tem precessão para uma centena, no momento não temos tráfego de aproximação. Obrigado. Centro modula na frequência do controle Salvador, frequência do centro 1260, negativo 128 decimal 8. Ano e LS 5362. Trip 5362, torre 1895. 1895, bom serviço, obrigado. Alfa Salvador, muito bom dia, trip 5362, passou o externo baixado e travado. Trip 5362, livre pouso na 10, vento 040 graus, 04 nós. Livre pouso, trip 5362, pista 10. Michael Teo Oscar, bom dia. Ok, graças a Deus. Fiado. Táxi Aquilo para 3, que eu tenho sinalização. Quatro oito nove, desce para 2000 pés, autorizado, final, reporte estabilizado. 2000 pés, e confirmando ajuste 1015? É, agora 10 no meia. 10 no meia, graças. Então, Romeu, Maxia Golf. Para. Para Serra Novembro, Mike Lima, 075, nível com Fanda, cola 7 com a esquerda, corredor forte, controle 1-9-8, acionando 5-4-2-4. Azul 4489. Azul 4489, torre 1895. 1815, 4489. 1815, confirmando? 1895. Ah, 95, graças. Torre Salvador, bom dia, Azul 4489, estabilizado em LS. Azul 4489, continua a aproximação, reporte 3 de pouso, baixado travado, ajuste no 016. Baixou e checou, 4489. 4489, livre pouso na 10, vento 030 graus, 049. Livre pouso no 0, 4489. Assina Golf, livre acionar, chama para o táxi. Aqui a Golf, confirme o PLV. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, ajuste no 016. Preto no 2, autorizado a chegada à mar e desça para o nível 050. 14489, Luciano 12, libera direito e chama o solo em 12.9. Libera direito e chama em 12.944. Golf, autorizado ingresso, reporte aéreo, pronto, cabeceira 17. Bom dia, 449. Pronto. 449, bom dia, taxi Alfa, Juliette, portão 09. Juliette, pro 09, 4489. A Golf, decolada 1-4, aguarde transferência. 7, mantenha a proa, olha a altura da curva. Curva esquerda, reporte livrando o campo, Mike Serra Golf. Descendo a curva para a esquerda, reportar livrando o campo, Mike Serra Golf. Está livre a ascensão 075, mantenha restrito a 1-1. 1-10. Gente, chama no término, Mike Delta. Cruzou o eixo 1-0-2-8, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, restrita 1-1-10, chama o controle 1-1-9-8. Agora o controle 1-9-8, grato. Oi, Salvador, muito bom dia, Papa Rabé Mike Serra Golf, você escuta 1-1-10. Vocês autorizam o 075 na proa de bom dia. Serra Golf está autorizado a subir para o 075, quanto possível estimado para Conde e livre do Arconde. 7, autorizado, estimado em Conde mais 24 minutos, 1-1-4-1, vai iniciar a subida, vai Serra Golf para o 075. Copiado. Sapatango Vitor Charlie Hotel, mantém uma centena e chama Recife na frequência 1260. O Bacio Alfa Romeo em mais 5 minutos teremos tráfego em aproximação. Azul 9978, autorizado a chegada a mar e desça para o nível 050. Chama 6312, desça para 2000 pés, ajuste no 016, autorizado final, reporte estabilizado. 2016, autorizado de regresso, mandar estabilizado. Confins 400 via Pesulu no 0, bridge a Pesulu no meio, né? Colapso no 0, curva direita, saída da El, transição Motiva, controle 1, 19.8, aciona 5437. Pontos 5437 a porta posto. Salvador, 3179. 3179, Guarulhos, 320, tô autorizado, via Peso Luno 6. Fugindo, via Peso Luno 0, Bridge, Peso Luno 6, decola pista no 0, curva direita, saída da El, transição ótima. Controle 1, 19.8, aciona 5441. Rota 3179, autorizado, Guarulhos. Seu pêndulo 1-0, bridge, pêndulo 1-6. Reparo na Dael com curva direita, Dael Mótica. 119.8 controle, 5441 no transponder. Para, puxa. Bora, 3179. Esquerda, você quer os pés, não intercede na descida? Chame a torre 1-1-2-5. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, ainda não, tá muito bom. Gente, reporte fundo visual, o Xenem é 312. Guardarei. O Xanem é 312, livre pouso na 1-0, vento 070 graus, 0-6. Livre pouso na 1-0, metro 312. O Xanem é 312, confirme, negativo, papi? Vamos só avisar. Ciente. O papi está no máximo, no mínimo, pode confirmar? No máximo. Não, daqui não dá para acertar nada, só a 1000 pés. Ciente, hoje é 3-2. Confirma o estado da pouso. Pouso? Livre pouso, vento 060 graus, 0-2. Controle 1-1-9.8, sendo 5445. Confirma? Alfa, Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após voa, Elephant, Eco Lima, Eco Fox Alfa, receptor ouvir o Xenem 225. Controle, reporta, puxa, né? Gol 9083. Temos 128 a bordo, 3 horas de autonomia, Guarulhos. Autorizado, táxi é Índia, ponte para 1902, 1895, negão 1096, ou 903. E a Índia, plano espera da 0895, ou 9083. Contact Delta. Puxando a minha 312 no solo 229, libera a direita, chama o solo em 1219. Será 19, né? Nova Mundial, Chanel 6312, Levando 6312. 6312, Taxi Alfa, Juliette, Portão 05. Alfa, Juliette, Portão 6312. Beleza, o 9978. Azul 9978, chame torre 1895. 1895, até daqui a pouco. Então, Salvador, muito boa. Azul 9978, final de 8 milhas agora. Azul 9978, continue a aproximação, reporte marcador externo, tenente pouso, baixado travado. Ajuste no 0, 1 no 6, reporte visual com papida 1 no 0. Ciente, reportarei no externo, baixado travado e com papida 1 no 0, 9978. Zero cinco, zero grau, 0 4 nós. Zero de três, mantenha o ponto de espera. No externo, baixou pra lá. 9978. Azul 9978, livre pouso na 1 no 0, vento 050 graus, 049. Tem livre pouso 9978. Confirme visual do papi? Ainda nego, senhora. Sim. Azul 9978, aparentemente o papi não está funcionando, estamos checando. Livre pouso na 1-0, vento 050 graus, 049. Afirmativo, senhora. Temos agora aqui uma milha e meia na cabeceira, ainda negativo, ok? Ciente. 023, autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. No solo aos 35, libera direito, chame solo em 1, 2, 1, 9. Estamos checando, grato, azul, 9978.